que um programa, um mundo. Moda Sertaneja. Eu vinha de Mato Grosso montado no meu Picasso, lenço branco no pescoço e sem léguas de cansaço. Quando eu vi a Madalena debruçada no terraço, esqueci de minhas penas e o cavalo do seu passo. A madrinha ia adiante, a culatra retirada, repiquei o meu berrante pra reunir a boiada. Percebi que a minha sina estava ali enrodilhada como a cascavel traiçoeira, armando sua laçada. O sol ia se escondendo, a boiada num bagaço, na campina foi parando, que nem mosca no melaço. Olhei de novo a morena na distância do meu laço, meu coração nessa hora bateu fora do compasso. Fui dizer adeus pra ela, foi o meu pior momento. Perguntei se ela queria me aceitar em casamento. Me respondeu com desprezo, foi grande meu desalento. Virei o macho na espora, num triste aborrecimento. Sou boiadeiro de fama, com nada me embaraço. Mas essa mestiçarisca desviou meu tirão de laço. Depois daquele abandono, pra mim o mundo morreu. Eu nem sei aonde ponho este amor que Deus me deu. Meu Picasso anda tristonho, da boiada esqueceu. Nunca mais vi a cabocla, perdi tudo que era meu. É ouvir e se apaixonar. Moda Sertaneja. Você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor. Só assim cheguei e agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu e que algo em mim mudou, no momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz. Foi

não fervem, não rodam nessa história de amor. www.targetw.com, referência para o mundo. Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. Estamos acompanhando Moda Sertaneja, com os maiores sucessos do mundo sertanejo. E encerramos a primeira sequência com Vitor e Léo, Luz, Paixão, Rodeio. Enquanto vamos a um intervalo bem rápido, acesse a referência para o mundo, targetw.com, porque acompanhar a Target é saber de tudo. Por aqui, Juliana Fernanda, e já voltamos. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Eu bem sei que adivinhar, quando às vezes eu te chamar de mulher sem coração, minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das cabulas do sertão. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das cabulas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar médium beijo a boquinha de você. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de pê. Lá no trio da baixada,